Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo. E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente, te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para começar os trabalhos e aquecer o óleo, vamos dedicar este primeiro bloco ao coletivo mais charmoso do Brasil, ao coletivo Rock Nativa. E iniciamos com a banda X-Tones e a música Cereais Não Maltados, eles que são de Araçatuba, São Paulo. Na sequência tem Gato Voodoo, Madrugadas Além, eles que são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Depois tem Habitantes de Lugar Nenhum e a música Set Me Free, eles que são de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E para finalizar tem Juan Acosta, Amanhã Talvez, ele que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos lá? Let's rock! Oh,

mancha negra se veste de fazer quando lua dos teus olhos banhar-se em sangue, e o sol da tua alma estiver fora de si, longe de tudo, longe de mim mesmo. Meu eu, meu corpo em fogo, como canção. Serei sempre teu, eternamente azul, de infinitos sonhos, beijo em blues. Serei sempre teu, eternamente. Sonhos, beijo em blues, pérola de anis, pérola de anis, Joplin, pérola de explosão cósmica interior, lucida, loucamente amor, rasgar o céu de som em som, sombra e luz, girar o mundo cinza, pedir a cor e par com dor dos nossos corpos nus. Pérola de anis, pérola de anis, Joplin, pérola de anis, forever de anis. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então essa delícia de fritura regada à base de agente vermelho com a música Dia do Trabalhador. Eles que são de São Paulo, capital. Na sequência tem Bruno Lara, anos 80. Ele que é do Rio de Janeiro, capital. Depois, Black Jamba, Esquema. Eles que são de Campinas, São Paulo. E para finalizar o bloco, tem Críticos, Freud. Eles que são de Igarapava, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Música. avisar, só querem gravidades. Disseram tá fazendo errado. Esse seu certo tá meio complicado. Questionam sua capacidade, mas cada qual com sua verdade. Talvez seja a sua fraqueza, ou talvez a ambição lhe traz leveza. Escorado em pirâmides capitais, se analisar não é nada demais. Mas não sou teu experimento social. Não se preocupe em me dizer o que é normal. Mundo de sonhos, manicômios de Alice. E no final todos eles me dizem: homem de lata, um ser sem coração. Romantizado, é um líder sem noção. Espantalho, manipulado. Buscava algo inativado. Hoje encontrei um leão covarde e perguntei onde está sua coragem. E muitos likes, compartilhamentos. Se não tiver, ele se mata por dentro. Todos os momentos são importantes, mas é que a vida anda meio conflitante. Dora e bate a porra do sapato. Chega desse movimento chato. Freud, não sou teu experimento social. Não se preocupe em me dizer o que é normal. Mundo de sonhos, manicômio de Alice. E no final todos eles me saboreando esse quitute frito. Nós vamos finalizar o programa e o último bloco dedicando a Aliança de Radiodifusão Independente e as músicas alternativas, como o MPB, como outros clássicos da música, e não somente o rock. Vamos começar com o som de Mice Star e a música Lovers. Depois tem Michelle Agra e a música De Onde Eu Vim. E para finalizar o bloco e o programa, em Gilson Macedo e a música Mensagem do Infinito. Vamos lá? Let's not rock!